lixar nós, hein? Mamona Júnior! Nós éramos nós, eu feijão, você arroz, temperados com sazon. Só de lembrar nós na Kombi no domingo, nosso amor era tão lindo, nós vivíamos com boqueirão. A Kombi quebrada lá na praia, e você de minha saia, dando bola para um alemão. O alemão de carro conversível, eu mexendo no fusível. Nem vi quando você me deixou. Subiu a serra, me deixou no boqueirão. Arrumou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino. Me tratou como um suíno, o seu não prato de comer. Assassinas, amor é uma faca de dois legumes. A luz anal de um vagalume que ilumina o meu sofrer. Eu ainda sinto seu perfume, um cheirinho de estrume. Não tá fácil de te esquecer. Toda vez que eu lembro de você, me dá vontade de bater, te espancar, ó, meu amor. Porque ele é lindo, loiro e forte, tem dinheiro e um escote. Como mordes você me trocou. Subiu a serra.